boca pra fora, porque não pensou. Prefiro até ir embora e evitar outra dor. Quando um quer perdoar, o outro diz coisa só pra magoar. Dona da verdade, você ganha briga só pra variar. Calor da emoção, se perde a cabeça e diz coisas em vão. Pelo amor de Deus, eu não quero razão, eu quero te amar. Quem briga sem querer pode se machucar, em consequência acaba em dor. Deixa eu beijar você pra gente aproveitar a melhor parte do amor. Quem briga sem querer pode se machucar, em consequência acaba em dor. Deixa eu beijar você pra gente aproveitar a melhor parte do amor. Quando um quer perdoar, o outro diz coisa só pra magoar. Dona da verdade, você ganha briga só pra variar. No calor da emoção, se perde a cabeça e diz coisas em vão. Pelo amor de Deus, eu não quero razão, eu quero te amar. Quem briga sem querer pode se machucar, acaba em dor. Deixa eu beijar você pra gente aproveitar a melhor parte do amor. Quem briga sem querer pode se machucar, em consequência acaba em dor. Pra gente aproveitar a melhor parte do amor. Pra gente aproveitar a melhor parte do amor. Se era da boca pra fora, por que não pensou?